05, pronto, cobra. Voo 1705, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, conforme rota plano de voo, Zulu 44, seguro, APN November 857, Mussul, nível de voo autorizado 360, cola da pistão no zero, primeira curva à direita, perfil de saída São João 1, Leda, Dóquilo 5057, FM Transponder, controle opera 119, decimal 8. Voo 1705, autorizado por avião no 360. Depois do Zulu 44, seguro, FM 97.1, escola da 1-0, curva direita, novo 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, escola da 1-0, Papa Papa Eco Papa Hotel, pode só um minuto, cópia? Abo 1 no Elefa, no nível 430, já temos aqui sua cópia, vai decolar da pista no 7? Atenção. 7, aguarde só um minuto. American 962, do you have an estimate to initiate your taxi? About 2 to 5 minutes. Okay, thank you. Sim, já temos uma nave já terminando de push para táxi da América, no patch 3. Ela estimou em 3 ou 5 minutos. Tem condições de iniciar o push e iniciar o táxi antes de 3 minutos? Positivo, com certeza. Tudo pronto, então autorizado. 1099, chame táxi. Vai, táxi voa 1099. Papa, papa, eco, papa, hotel, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, conforme rota plano de voo, Apesolo 21, nível de voo autorizado 430. Recola da pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor 1, Elefa. 5055, SNM Transponder, controle opera em 1, 19, decimal 8. Papa, papa, eco, papa, hotel, correto contingimento, confio somente o pátio, o B e autonomia. Sendo pátio da Aerostar, com 09 a bordo, autonomia está aberta, correto contingimento. 609, 3 horas, estacionamento de táxi no pátio da Aerostar, chame, na Torre Salvador, 118, decimal 6. Estacionamento de 118, decimal 6, correto contingimento. American 962, you're cleared to tax via April 3, report to enter the April 1. Okay, clear to tax April 3 to April 1. What is April 1? Just call me back before you enter the April 1, American 962. Papa Romeo, Max Terra Golf, acione identificação, voe na Proditap para interceptar a chegada Bomed 1, reporte para a descida. Echo Papa Hotel, confirma para estacionamento? Gente, livre estacionamento pronto para o táxi, Papa Papa Echo Papa Hotel. Comandou, voo 099. No 099, utilizar da linha decolar, pressão no 0, vento 090 graus ou no 09. Linha decolar, any kind of 622, just confirm me, do you have any problem? Tente o vento 090 graus com 99. 090. M622. American 9622, are you ready for takeoff? Not quite, we're waiting for our final number. Uno 099, decolou no traste, chama o controle 1998. 098, boa noite. Sound American 9622, please repeat. Boa noite, contato radar, suba para a mesa de voo 360, após 2000, voo Elefa. Após 2000, para onde Elefa, voo 0099. American 9622, to confirm the estimate for major attacks. Eco Papa, você é utilizando o táxi após para ingresso na pista 17? Salve Salvador, eu vou 1-7-0-5, pronto para o pai. Gente, 1-7-0-5, autorizado, feedback acionar, repasse ponto táxi, posição 07. Autorizado, pai, ainda nem vai chamar para o táxi. Romeu, Max Serra Golf, desça para 4 mil pés, o ajuste na 011. Um pouco cortado. Tower American, it's possible for us to go ahead and take the runway and taxi back to the apron. You are cleared. American 9. American 9, we're just going to taxi down to Delta, and then take Kilo to Apron 3. That's affirmative. Delta and Kilo. Apron 3. American 9, since we're ready to go, we have our numbers. To America 9622. Yes, American 9622. We're ready to take off now. Aeronave? Não, 705 para táxi, confirma também utilizado, se for ver autonomia alternativa. Alternativa... Gente, somente para o B novamente? 184. 184, muito obrigado, autorizado, 705 táxi, via Bate 1 no Índia. Pontos para pista no 0, mantém a posição, chame Torre Salvador, 118 decimal 612. Ajuste no 091. Vou Alô, Papa, Hexa, Hotel, decolado 119, no controle de Salvador, 119, décima 8. Alô, décima 8, décima 8. 8. 360-288, boa noite. Papá, Eco, Papá, Hotel, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 430. Arbor 1, 430, Eco, Papá, Hotel. Qual o seu autorizado voar, Alessa? Alessa, grato, hotel. Archer American 9622-1700, climb to flight level 400. American Airline 9622, radar contact on departure, climb to flight level 400, via mobile departure. Okay, up to 400, what was the departure you just gave us? Of the MOMO departure from American 962. And 9622, we're having a little bit of trouble navigating. Can you give us a heading? American Airlines 9622, you will clear fly Jammu intersection. Target Jammu intersection, American 9622. American Airlines 9622, clear to fly Kogibo intersection. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Kilo Alpha Golf Bravo Uniform, American 9622. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Kilo Alpha Golf Bravo Uniform for American 9622. Thank you. American 9622, I will spell it again. It's Kogibo. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. I keep thinking I say that. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform for American 9622. There is a misunderstanding in the beginning. I thought you said Alpha instead of Oscar. Oh, I'm sorry. Max Serra Golf, autorizado voar Duna, desça para 2 mil pés, livre em LS3, pista nas horas, reporte com estabilizado. Estabilizado, livre em LS3, reporte com estabilizado, Max Serra Golf. Bora 705, decolada 264, chamo controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, voo 705, bora. Controle de Salvador, boa noite, voo 705, nação Luna. Uno 705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, redação voo 1 após 2000 pés, voa leda. 360 após 2000, voa leda, voo 1705. Papá, papá, eco, papá hotel, chame o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Voo 260, secundária 128.8, papá papá. And Roger, American 9622, a little bit heavy for flight level 400, requesting flight level 280. Roger, stand by for clearance from Recife Center, American Line 9622. Line 9622, you're clear. Climb to flight level 380. Clear the flight level 380, American 9622. Thank you. Bom, meu Mike Serra Golf, completo novo procedimento, chama a torre na frequência 118, decimal 6. 2,6, obrigado, boa noite. Pronto. American Airlines 9622, contact Recife Center on frequency 126.85, backup 125.45. 126.85, and backup again please. Backup 125.45. 125.45, American 9622. Good night. Good night. Airline 083, Croatia, Aeroporto 083, contact in Salvador, on frequency 119.8. Esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Autorizado, curva esquerda, base pela direita, vai reporte na final, ouça. A bom falar do centro, flight level 050, TNH1011. Ground American 230 approaching main apron for gate 09er. American 230, you're clear to enter the apron 1 until the gate 09er. Would you report just the ending of the tow? Report when parked at gate 09er, American 230. Papa Romeo Mike Serra Golf, autorizado pouso, posição no site, o vento 090 graus e no 09. Livre pouso, Golf. Após o pouso, prossegue pro H da base. Thank you, Mike Serra Golf. Na 6310, acione identificação, autorizado a chegada por MED 1, no voo na procura de TAP, desça para o nível de voo 06200, ajuste no 0111. Trai 6310, número 1 na aproximação, confirme sem condições de manter high speed até a proximidade de TAP. Ciente, grata. Papa Romeo, Mike Serra Golf, Solo 34, autorizando o XTF a estacionar na Gadabata, frequência livre. 310, voo Iduna, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSXV, pista no zero, reporte contabilizado. Aeroalpha 083, 104,000 feet, QNH 1011, reduce speed 210 knots. Ground American 230 Spark at gate 09er. Thanks and have a good evening. Good evening to you, American 230. Alpha 083, descend 3,000 feet, reduce speed to 190 knots. 3,000 feet, 190 turn up to the bar 0, 86. KM3-10, complete final do procedimento LSX Ray, chame torre na frequência 118.6. Aero Alpha 083, clear final LSX Ray, runway 10, descend 2000 feet, report when established. Boa noite, Sané 6310, estabilizado LF, e vai passar. Sterling, baixa cara. Sané 6310, autorizado pouso na pista no zero, vento 090 graus, com 99. Jetted Alpha 083, complete final approach, contact tower in 118.6. 118.6, tower, good evening, Europa 083, established. Alpha 083, continue approach, unexpected, runway vacated. Continue approach, we expect runway vacated. M310, solta 50 no 211. 211, espera que é pouco. Boa noite. China M310, autorizado Alfa, Juliette Pationa, posição 03. Papa 03, ground is 54, vacate your right and call ground 121, decimal 1. Right, left 11, Europa 083, left 18, runway. Europa 083, you're clear to taxi via April 1, correction, Alpha Juliet to April 1, and it's 10-1-0. Juliet 10-1, stand 10-1-0, Europa 083. Bono 096, sem identificação, autorizada a chegar do BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 10111. Autorizada para editar para o gol no 096.